quando tiram aos funcionários públicos o 13º mês, o subsídio de Natal, estão a tirar ao senhor da loja da esquina os seus clientes, claro. E estão a tirar, portanto, isto é um dominó. É esse o problema. E obviamente que a primeira vítima neste dominó é o livro. Que neste país ninguém sabe que é mercadoria, que é um objeto que se compra, uhum. E que até é barato pelo prazer que pode dar. Toda a gente acha, e começar pelos meus amigos, posso chamar filhos? Não vou. Vai chamar os meus amigos. Não, irrita-me, eu adoro os meus amigos. Mas irrita-me, e se pudesse dava um livro a cada um. Mas eu vou explicar a coisa às pessoas. Eu, por cada livro, eu como os autores, ganhamos 10% por cada livro. Sim. Ou seja, o livro custa 16 euros, eu recebo 1,60€ com os descontos. Para eu lhes dar um livro, das duas uma, ou compro ao editor e passo uma vergonha, sim. Ou vou à livraria comprar o meu próprio livro e passo uma vergonha. Isso é das coisas mais estranhas que pode haver. Amigos que me escutam, eu pago-vos um almoço, mas comprei vocês a porcaria do livro. Com humor não se brinca. Humor. Não se brinca, brinca. Humor. Não se brinca. Humor. Em Portugal. Humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Com humor não se brinca. Humor. Então, e que tal vai esse agosto, hã? Muita praia, não é? Muita piscina, e daiquiri, e morritos, e chinelo no dedão. E... o quê? Outubro? Calem-se. Outubro com este sol? Não sejam aldrabões. Bom, vamos ao que importa. Bom, em primeiro lugar temos de recordar o episódio da passada semana, se bem se lembram, com Diogo Faro, um dos humoristas mais promissores da nossa praça, que gosta tanto de viajar, que ainda na passada semana nos enviou um postal desde o Barreiro, imaginem. Qual é o teu melhor ensinamento? Ilumina-nos. Acredita em ti. Eu costumo dizer às pessoas que para não deixarem de ser felizes, isso. Que é ao contrário de serem infelizes. Ah, boa, boa. Adoro. Boa. É o que, é o que eu, se ajuda o que muito. Vou anotar essa. Enquanto gruda a felicidade. Claro. Nunca se esqueçam. Olha, agora. Mas tu lês muito, não é? Lês muito coisas sérias. Espera aí, qual é o segredo da felicidade em Portugal? Se é que há felicidade em Portugal e se é que os portugueses são de facto felizes. Agora, há inclusive uma desconfiança de quando os portugueses possam estar a mudar com o excesso de felicidade que começa a ser muitas vezes notado. Uhum. Claro. Há portugueses que já morreram de felicidade. As mudanças da ADN é uma coisa que não demora milhões de anos, demora tipo 3 anos. Sim. como é sabido, exatamente de certeza que está a mudar o ADN dos portugueses. Hoje, como prometido, temos connosco um dos escritores humoristas mais distintos e carismáticos desta nossa honrada sociedade, Rui Zinck. Zinck é o homem que tem opiniões fundamentadas sobre tudo: gastronomia, política, dinheiro, literatura, Zumato, Facebook, enfim, tudo o que possa imaginar. Ah, claro, e os seus gostos de comédia. Bastante surpreendentes, devemos dizer. E ainda nos revelou que tem a ambição de vencer o Prémio Nobel da Literatura. Grande Zinck. Ah, e fomos insultados com uma pinta de caraças. Eu, em particular, como sou o mais conhecido, acabo por ter as costas mais largas, não é? Bom, de resto, sermos insultados por Rui Zinck, vamos cá ver. Acho que até dá currículo. Não é que eu precise, não é que eu gosto. Acho que o Nelson também não aprecia, mas pronto, fica sempre bem uma geração insultar a outra. É bonito. Ah, era a brincar. Pois, era a brincar. Claro que era a brincar. Pelo meio, houve, inclusivamente, tempo para fazer publicidade subliminar ao novo livro do Nelson. Imaginem só. Isto não é um livro de receitas, não é não. Um livro sobre os grandes chefes portugueses. Está então nas bancas no próximo dia 16 de outubro. É um livro do Nelson. E há já quem diga que, depois de acabarmos este podcast de humor lá para 2022, mais coisa, menos coisa, eu e ele vamos fazer o mesmo com este novo livro. É a favor então ir a correr comprar. Muito obrigado, senão o rapaz põe-se para aqui num pranto, que é muito chorão este Nelson. Muito chorão, muito chorão. Deus meu, para lá com isso, Nelson. Já não és nenhuma criança, vá lá. És uma pessoa crescida, Nelson. Vá lá, para de chorar. O nosso convidado de hoje diz que esta história da cerveja ter agora todo este upgrade é uma invenção de quem? De quem? De idiotas. Isto tudo começa porque eu peço uma cerveja e Rui Zinck diz que a cerveja que eu escolhi é uma cerveja para miúdos. Sim. E que esta coisa dos copos é uma mania. No caso dessa cerveja, é uma mania, quer dizer, que é... cerveja não é vinho. Eu gosto muito de cerveja, mas não é tão subtil, nem tão complexa, nem depende tanto da mãe terra como o vinho. É uma coisa mais fácil de industrializar. Não, a cerveja não tem anos, isto é, daqui a uns tempos vai ter, mas é por mariquice pseudo-gourmet, ok? Porque é uma coisa, é um produto que se faz, faz-se litros e litros, e pode ter muitas texturas, mas a maior parte delas são invenção. A melhor cerveja é simples, tira a sede e ponto. E é por isso próxima da água. Ao contrário do vinho, ou de uma aguardente, ou de um bagaço, que são coisas complexas. Esta gourmetização da cerveja é uma imposição dos países neopoderosos, ou seja, os bárbaros do norte, tipos que há 100 anos apenas ainda estavam a tentar aprender a falar e mal sabiam comer, e que agora nos dão lições de tudo, e que agora estão a importar, estão a reinventar o passado, como se tivessem sido sempre louros e subtis. Antigamente louro significava burro, não era loura burra, era louro burro, porque os ingleses, os vikings, os dinamarqueses, os noruegueses, e acima de tudo os belgas, que não são nem carne nem peixe, essa gente não sabia nem comer nem beber. Enquanto que no Mediterrâneo, na área do Mediterrâneo, fosse na parte muçulmana, a sul, o norte da África, fosse na parte cristã, o judaico-cristã, a norte, na parte de cima do Mediterrâneo, nós há milénios que sabemos comer, beber, há milénios que temos civilização e que usamos garfo e faca. Só que esses países agora mandam, e são um bocado como, tal como nós agora temos a mania de dizer que nunca fomos racistas, nem sequer tivemos escravos, nunca fizemos tráfico de escravos. Os ingleses agora também se estão a afirmar como os indivíduos que sempre foram excelsos a comer. Uhum. É que uma história com o Chirac e o Putin, não era? O Chirac e o Putin, quer dizer, que há uma meia dúzia de anos, há uns 20 anos, salvo erro, é o Chirac e o Putin, mas pode ser o Chirac e o Yeltsin. Ok. Mas houve um daqueles encontros de líderes, e no fim do encontro, da cimeira, eles vêm de lá bem regados e a rir-se muito. Isto é verdade, isto acontece frequentemente nas cimeiras franco-russas. Sim, sim. E a certa altura o Chirac diz: epá, eu aqui, o meu amigo Yeltsin, estávamos a rir-nos porque estávamos a dizer que os dois estávamos de acordo que a comida inglesa é uma merda. E depois os dois chegámos à conclusão que, mas quando uma pessoa prova a comida inglesa, é pá, desejaria que fosse mesmo merda. Hoje em dia temos, os grandes mestres, os grandes chefes são ingleses, americanos e até australianos. Uhum. Que é uma subversão completa. Temos neste momento um inglês, que é o next chef lá, o Jamie, sim, Oliver, a dar-nos lições de como comer comida italiana. Uhum. A dar lições aos italianos, a vender livros que são best-sellers em Itália, como fazer uma pizza, como comer uma lasanha. Isto prova que a cultura, ao contrário do que nós pensamos, não é uma coisa que está afastada do poder e da economia. Prova que cultura vem sempre atrás dos tanques do poder e vem sempre atrás do dinheirinho. Eu como homem de cultura, digo isto com tristeza, mas de facto nós na cultura somos uns sabujos, e a cultura é mesmo a parte sabuja, a parte rasca, a parte crava, a parte pendura, desta coisa complicada que é a vida humana. Então, e o dinheirinho, pergunto-te, desde que te conheço, seja a acompanhar-te na televisão, como pessoalmente, e nas entrevistas que te fiz anteriormente, sempre que te referes ao dinheiro, nunca dizes dinheiro, dizes e o dinheirinho. Porquê que usas o diminutivo? Porque eu não tenho grande respeito pelo dinheiro. Simplesmente acho que quando uma pessoa trabalha deve haver uma troca. Uma troca relativamente justa entre o que uma pessoa trabalha e o que recebe. E reparo que as pessoas que de facto querem ficar com o dinheiro todo, geralmente vêm-nos vender o peixe de que o dinheiro não tem valor nenhum. E quando o indivíduo me diz que não liga ao dinheiro, é porque é um sacana e provavelmente é rico. sempre. Exato. Quando alguém te diz que o dinheiro não dá felicidade, além de mentiroso, é um gajo que não te quer pagar. Porque o dinheiro é evidente que não dá felicidade, mas compra a felicidade. Uhum. Quer dizer, a todos os níveis. Compra aquilo que dá. O dinheiro pode comprar as coisas que dão felicidade. Uhum. E por isso é importante. É como esta questão agora da auto-Europa, em que eu vejo assalariados que daqui a 2 meses vão ser despedidos. Estou-me, obviamente, a referir aos jornalistas do Público, uhum, e do Sol, a defenderem o ponto de vista sensato dos patrões, no caso da Europa, e a acharem que os trabalhadores são todos uns loucos e uns insensatos, uhum, por não quererem ser escravizados e quererem perder uma coisa que existe há 40 anos, pelo menos nos países democráticos, que se chama semana inglesa, que se chama o fim de semana, que inclui o sábado e o domingo, se possível. Uhum. Uhum. Zinc, há uma coisa que eu tenho que perguntar que tem a ver com o humor. A ideia que eu tenho é que és um profundo investigador até do humor e um exímio praticante. Só tão profundo que este gajo não me entrevistou para o livro dele. É verdade, é uma vergonha. Uma vergonha. É uma vergonha para qual dos dois? Para mim, claro. Mas é que estamos... Não, é uma vergonha para mim, porque pior do que ser enrapado é um tipo vir pedir desculpa um ano depois. Exato. De ter feito, ok? Estamos aqui a retificar isso. Eu não fazia parte do livro, não tinha nada a ver com o livro na altura. Não, mas é um facto. Uhum. Isto é como aquela história do indivíduo que chega à casa a mulher e ela diz: não me compraste flores, esqueceste do meu aniversário e não compraste flores. Uhum. E no dia seguinte o tipo compra flores. E ela diz, obviamente, epá, agora já não quero. Okay. Porque o ter-se esquecido é a mensagem. Uhum, uhum. Quando tu te esqueces do aniversário da tua namorada ou do teu namorado, seja lá de quem for, o esquecimento é a falta de respeito. Uma história verdadeira. Uhum. Há uns anos, uma amiga minha, da minha idade, ia ter uma reunião com uma moça mais nova, que antigamente tinha uma relação de dependência, e como acontece com o tempo, deixa de a ter. E essa moça esqueceu-se da reunião. E pediu depois muita desculpa, mas o esquecimento foi a mensagem. O esquecimento foi a falta de respeito. Uhum. Eu, aliás, reparo, Alvin, que chegaste atrasado a esta entrevista. 10 minutos. Chegaste atrasado. O que significa que a estrela és tu e não eu. Isto é uma mudança completa de... É um facto. Tu podes dar agora, sim, desculpas, mas aconselho-te a não dares, porque quanto mais desculpas, mais te enterras. Mas o atraso é uma mensagem. E isto tem a ver com o humor. No caso do humor... Uhum. O humor é um jogo, entre outras coisas, um jogo de sentidos, em que, de repente, coisas aparentemente sem importância nenhuma ganham importância. Às vezes ganham importância, o caso do Woody Allen, o humor paranoico, uhum, o tipo que diz que aquela cafeteira está a olhar para mim, uhum, mas noutros casos, os mais bonitos, a meu ver, é quando essa paranoia, ou seja, essa atenção incrível, exacerbada aos aspectos menos importantes, revela, na verdade, que esses aspectos pouco importantes são, na verdade, uhum, fundamentais, e releva esses aspectos, que esses aspectos são importantes. Por exemplo, a questão, a polémica incrível, não é estúpida, é inteligentíssima, dos livros para meninos, rosa e azul, sim, é espantosa, porque eu descobri coisas estúpidas em gente cuja inteligência eu respeito, mas que se fizeram passar por parvo. Uhum. Como é que é a tua relação com as redes sociais, Zinc? Com quem? Com as redes sociais. Eu prefiro, neste momento, publicar coisas nas redes sociais, onde, como tu sabes, tu estás a fazer o mesmo que os advogados, que é só fazes perguntas para as quais já sabes a resposta. Não sei qual é a tua resposta. Mas eu passo a vida nas redes sociais. Certo. Porque prefiro, simplesmente, entre não ser pago, quando não sou pago, eu prefiro decidir onde é que não sou pago. Quando não há dinheirinho, para citar um grande escritor, eu prefiro decidir onde é que não há dinheiro, onde é que eu dou o meu trabalho, onde é que eu dou o fruto, uhum, do meu belo cerebelo, sem haver pecúnia em troca. E eu prefiro oferecer de borla o meu trabalho ao Facebook e à internet do que oferecê-lo ao Público, ou ao JTN, ou ao I, ou ao Sol. Mas porquê? Porque acho, porque o Mark Zuckerberg ainda não me lixou. O Mark Zuckerberg não está descaradamente a dizer-me: bom, tu vieste a oferecer os teus serviços, portanto não te vou ter que te pagar. Uhum. Que é o que dizem, na verdade, os jornais. Aceitam. Se eu for oferecer um artigo de opinião, eles aceitam. o público neste momento. Aliás, a qualidade da opinião baixou porque ninguém lá é pago. E nem sequer o João Miguel Tavares, porque não acredito que lhe paguem para escrever aquela merda. E as pessoas são pagas em honra. Ah, eu estou a publicar um artigo no Público. Uhum. É uma honra. E uma vez eu perguntei, olha lá, mas o artigo que eu ofereci é tão giro e vocês gostaram tanto, porquê é que não dão sequer 5 euros? Oh, Rui, se nós tivéssemos pedido, nós pagávamos. Como nós não pedimos, tu vieste a oferecer, não pagamos. Isto é uma lógica, isto é o sonho capitalista. Portanto, os jornais que deviam ser facciosos, e com isto são todos de direita, como vocês sabem, de direita, e de direita estúpida, ainda por cima, tem o sonho úmido do capitalismo, é ter gente que quer oferecer de borla o seu trabalho, ou até, escrevi no Público um artigo sobre isso, e eles não perceberam a ironia, gente que prevê um futuro onde se paga para trabalhar. Mas espera, tu dizes que os jornais são todos de direita, mas a verdade é que os jornalistas são todos de esquerda. Os que estão desempregados são de esquerda. Os que ainda têm emprego são de direita. É um facto. Por acaso a ideia que eu tenho é que a classe jornalística... Que é de esquerda, eu não sei, eu acho que já foi assim. Empregada são... Eu acho que já foi assim. Conheço muito poucos jornalistas que sejam de direita. Eu os jornalistas, jornalistas que são de direita. Porque só conheço jornalistas que escrevem no Facebook, esses são os desempregados ou os reformados. Conhece o Francisco Bellar, conhece essa gente, conheceste o Júlio Pinto, olha que até já está morto. Portanto, é evidente que... não, os jornalistas, que quem quer manter um emprego num jornal hoje em dia ou numa televisão tem que ser de direita, pelo menos durante o dia. Eu no outro dia recebi uma coisa espantosa que foi um jornalista da TV, meu amigo, o Henrique Garcia, que é um gajo porreiro. Eu já tenho tão poucos amigos que não posso dizer aqui mal do Henrique Garcia. Mas ele enviou-me, provavelmente enviou para muita gente, um pedido de divulgação de um vídeo, uma coisa de esquerda, sobre os índios Guarani, que estão a ter vários problemas com o presidente Temer no Brasil. Sim, sim. Por causa da Amazónia, não é? E por causa de 30 mil coisas, sim, a começar por estarem a ser lixados há 500 anos, e agora mais de novo, ou seja, estavam a ser lixados com a Dilma, porque a Dilma e o Lula eram bons para muita gente. Eu acho que eles eram bons, mas não eram bons para os índios. Quer dizer, falei com um escritor indígena e ele disse, epá, não, para nós as diferenças são muito, muito poucas. Pontualmente, às vezes, a esquerda lá tem um bocadinho mais de cosmética, mas o PT também nos lixou. Mas então, ele pediu, o Henrique pediu a divulgação daquele vídeo porque está a ser boicotado no Facebook ou está a ser, enfim. É aquela coisa do algoritmo, que quando vê que uma coisa mexe em política, vai mais devagarinho. E eu achei muita, muita graça a ideia de ter uma pessoa que ainda está num lugar de poder, chamado TV e TV Generalista, que é o poder maior dentro da TV em Portugal, a pedir-me a mim, pessoa super importante e pessoa com super contactos nos média, para divulgar uma coisa. É muito engraçado, porque eu acho que há aqui uma ironia engraçada, porque eu este ano publiquei um livro e não teve uma única crítica num jornal. Não teve? Uau. Zero. O que é um recorde. Eu acho porra, porque... Não teve uma. É currículo, até porque os meus livros geralmente são traduzidos quase automaticamente para 6 ou 7 ou 8 países. E portanto é giro ter um autor cujos livros são, apesar de tudo, traduzidos, mas zero, mas aqui. Porque a crítica zero, também está a desaparecer, não é? Dos jornais. Nunca está a desaparecer para o jornalista que acabou de publicar um livro. Pois. Ou seja, para quem tem amigos nos jornais, a crítica é não só boa como atempada. O ano passado houve duas jornalistas, que por acaso são boas escritoras, que perderam o emprego mais ou menos na mesma altura, em jornais diferentes. E a certa altura, um jornalista amigo porreiro, Mário Santos, no Público, no final do ano, escreve a dizer que aqueles dois, a lista dos melhores livros do ano, e os das duas estão no top. Pode ser um critério literário, eu acho muito bem. Mas eu também posso pensar, se for maldoso, e sou, posso pensar que, porque não nasci ontem, posso pensar que, epá, elas estão tão mal e tudo mais, deixam cá, dá-lhes uma ajudinha. A verdade é que aquela ajudinha num jornal dá uma força, faz portfólio. A gente depois pode mostrar, olha, houve um crítico que neste jornal super prestigiado, um crítico que disse, estes são os dois melhores livros do ano. Claro. Publicados no país. É preciso ser tem uma certa influência. É como as capas de JTL. Sim. O que é que têm as capas do JTL? As capas do JTL não é muito lida em Portugal, mas é o único jornal cultural português que vai para as embaixadas todas e vai para uma grande quantidade de departamentos de português mundo fora. E é o jornal que as pessoas que vivem fora de Portugal e que traduzem do português leem. Por exemplo, a minha tradutora para romeno, a Micaela Guitescu, grande, grande tradutora, ela há uns anos pediu-me, eu consegui durante uns tempos, que reativar a assinatura dela, o acesso dela ao JTL, uhum. Porque é a fonte de informação. Portanto, quando uma crítica diz o livro é bom, algum eco tem, fica impresso, fica escrito. Está a ver? Uhum. É muito, muito hipócrita as pessoas dizerem coisas pérfidas. Há uns tempos foi o Pedro Mexia que disse isso, na TV precisamente, com todas as letras, disse: a crítica não vende um livro. E eu fiquei assim, mas é a minha besta, mas então o que é que vende? É as pessoas não saberem que o livro existe. É evidente que não é possível medir qual a influência entre uma palavrinha amiga e um resultado comercial, ou económico, ou cultural, ou de transplante, ou de tradução, ou de acesso ao Nobel qualquer. Mas dizer que nivelar por a ausência de resposta ao mesmo nível que a respostazinha é pérfido, é hipócrita, e é uma coisa que eu espero de pessoas mais velhas, mas não pessoas tão novas. Mas claro, o Pedro Mexia já nasceu velho, pronto. Já agora, importa aqui também dizer que não só a crítica quase desapareceu dos jornais, como de facto já foi mais relevante. Isto claro, é, hoje, muito mais. Hoje em dia, o TripAdvisor é muito mais relevante, claro, do que uma crítica do que uma crítica gastronómica, sim, no jornal, sim, sim, no Expresso. Opa, depende, vocês já percebi que querem fazer publicidade ao livro dele, portanto nem sequer sabem o título. Não, nem sequer me deixam dizer o título do meu livro, teve a dar críticas, mas querem fazer Bom, para já não fui eu que levantei esta questão, fica aqui assente, e eu assumo o compromisso, não vou dizer o nome do livro até ao fim deste episódio. Não dirás, mesmo que queiras, eu mesmo irei que queira, vamos. Irei se eu disser, vou censurar, sim, depois. Sim, mas voltando aqui à conversa, essa é que é a verdade, a crítica já não é assim tão importante. Epá, essa coisa da importância depende para quem. Por exemplo, tu és casado? Não. Tens namorada? Vou tendo. Hã? Sim, agora mas não. Porra, quer dizer, mas amas a tua mão? Sim, amo. Ok, então pronto, a tua mão, estou-me nas cintas para ela. Sim. Mas para ti, neste momento, é a tua única namorada. Sim. Portanto, para ti tem um valor que para mim não tem. Hoje acabaram de morrer, tens mãe? Já agora não tenho. Filhos não tens? Não tenho. Então, tens uma mãe, está viva, está porreira? Está viva, está fixe. Então, hoje morreram no mundo centenas de mulheres. Choras muito a morte delas. E se fosse a tua mãe? Pois, choraria. Portanto, o valor é subjetivo. O valor depende para quem. Esta nivelação de o Zumato, tu estás a partir do princípio que toda a gente em Portugal sabe o que é o Zumato e toda a gente usa o Zumato. Para a tua geração, putos que não sabem beber cerveja e que não sabem o que é bom, é evidente que se calhar o Zumato, o Zomax, o Comic-Con, o Kipromax, são fontes de informação fabulosas. Mas há muita gente que não usa a internet como fonte. E dentro da área da produção cultural, é como, por exemplo, nos Estados Unidos há uma revista que é a Publishers Weekly, que é uma revista que não tem zero importância para o acesso cultural comparado com o Hollywood Report da Fox. Sim. A Fox tem muito mais pessoas do que a revistinha do Publishers Weekly. Mas para a gente do meio profissional, para a gente do meio, para a gente que ainda toma decisões daquele meio, aquilo tem muita importância. Por exemplo, a Feira de Frankfurt. A Feira do Livro de Frankfurt, sim, tem para vocês e para os putos do Zumato importância zero. Sabem porquê? A começar porque não podem lá entrar. Pois. Porque é uma feira só para profissionais do ramo. Mas é um sítio onde quem quer ter acesso ao que se faz naquele ano é muito importante. Exceto o ano passado. Exceto o ano passado porquê? Sim, porque geralmente na feira, o ponto alto da feira é que o anúncio do Nobel coincide com a feira. E o ano passado, quando o Nobel, quando foi anunciado o Bob Dylan, as pessoas ao princípio ficaram contentes porque gostam do Bob Dylan, quem não gosta, e depois a seguir ficaram tristes porque perceberam que era a primeira vez em muitos anos que ninguém na indústria do livro ia fazer dinheiro. Exato. Porque se bem que ele lançou algumas coisas, não é? Lançou o Tarântula. Sim, mas não é por aí que. Acontece geralmente é que o Nobel, muitas vezes, no seu melhor, o Nobel revela ao mundo um escritor maravilhoso. Uhum. Às vezes desconhecido. Por exemplo, estou a pensar no Imer Kertész, que se calhar vocês não sabem quem é, mas o Zumato de certeza que sabe, que é simplesmente, olha, foi um senhor que escreveu 3 grandes livros, ficção, biografia ficcionada sobre Auschwitz, o Sidney O'Neill ficou preso quando foi preso lá na adolescência, e ele escreveu em húngaro 3 livros. Ora, o húngaro é uma língua difícil, é uma língua que é falada por 10 milhões de pessoas e acabou. Não tem a sorte do português, que todos os dias temos os portugueses a dizer ai, nós não gostamos de falar com aquele sotaque, nós é que somos donos da língua. Mas se não houvesse um Brasil, uma Angola, um Moçambique, o português era o húngaro do presente. Ou seja, não era falado por ninguém. E é muito difícil traduzir. E por acaso, houve um ano em que a Academia Sueca deu o Nobel ao Imer Kertész. O que aconteceu? Ele passou das 2 ou 3 línguas para que era traduzido, francês, o alemão e mais uma coisa qualquer, e de repente foi traduzido logo automaticamente para umas 15, 20 línguas, inclusive para português, e o mundo pôde descobrir aquele escritor extraordinário. Noutras ocasiões, há um autor que já é autor de muito sucesso, tipo como é que se chama? Agora estou com o nome é parecido com o Imer Kertész, é o turco. O turco, o Pamuk ou Saramago, são autores que são conhecidos, como o García Márquez, e já vendiam muito, mas o Nobel faz com que eles ganhem o planeta, porque também um livro escrito em inglês tem muito mais possibilidades de vingar no mundo do que um livro escrito em turco ou em português. E por isso, geralmente, o Nobel faz com que alguém ganhe dinheiro. Por exemplo, às vezes, o pequeno editor que, porque gostava daquele texto, publicou o texto daquele autor de um país esquisito. Há sempre uma coisa boa entre pares, que é os círculos pequenos, e o círculo do livro é pequeno em qualquer parte do mundo, que é, primeiro, quando a pessoa diz, não foi o meu autor, fica com inveja, fica ressentida, mas depois fica contente pelo outro, porque pelo menos o dinheiro veio para o meio e circula. Com o Bob Dylan. Pois. Vendo esses discos. O que é que achaste? Vi os comentários da Alice Vieira, que estava revoltada, e tu, de que lado é que ficaste? Fiquei do meu lado. Quer dizer, fiquei triste por não ser eu. É uma derrota que todos os anos sofro. Sim. Este ano estou mais uma vez com esperança. É uma ambição ganhar o Nobel? Claro que é uma ambição, ou seja, é uma ambição profissional. Quer dizer, não há uma... Antes mesmo do Lobo Antunes, Zinc. Porque antes mesmo de Lobo Antunes? Isto é prioridades? Eu acho que é ele que está em primeiro lugar na lista, não é? Lista de quem? Acho que se tira a senha e depois vai-se ali na fila. Na bolsa de apostas, digamos. Todos nós, toda a gente, até os Zé Rodrigues dos Santos, têm direito a... Deixem-nos sonhar. Ou queres proibir também que eu sonhe? Quer dizer, na lista de apostas, o que é isso da lista de apostas? Algum de vocês apostava que o Bob Dylan ganhasse o Nobel? Não. Não. Algum de vocês apostava na Elfriede Jelinek? Quer dizer, portanto, deixem uma pessoa sonhar. O que é engraçado na área da literatura é que todas as hierarquias são como o teu valor, ou aquilo que estávamos a falar da crítica, agora já não tem influências, tem menos importância, o papel tem menos importância que a internet ou o online, depende do para quem. Eu posso-vos contar a história de, todos nós sabemos a história de falhados, que morreram falhados. Olha, o Cézanne morreu zangado com o Zola, porque o Zola escreveu um romance sobre um pintor medíocre, que o Cézanne percebeu que era inspirado nele. Hoje em dia o Zola já não é lido, mas o Cézanne é considerado um pai, um avô de todos os modernismos do século XX. Ponto. O Kafka... É isso que eu ia dizer, o Kafka... Aquele tonto do Fernando Pessoa... Sim. O Fernando Pessoa foi um falhado. Sabem quando é que o Fernando Pessoa começou a ter algum sucesso? 30 anos depois de morrer. Uhum. Quando é que ele ficou na moda? Ficou na moda já no século XXI. Aliás, a mensagem ficou em segundo lugar num concurso do DN na altura, não foi? E devo dizer que nem em terceiro ficava, porque o livro é uma... Pois. Quer dizer, o que ficou em primeiro... imagino que fosse uma bosta, porque nem sequer nós conseguimos lê-lo de algum lado. Pois. Mas a mensagem tem versos incríveis, tem um dos melhores versos do Pessoa, salvo erro, é isto, é um oxímoro perfeito, que é: o mito é um nada que é tudo. Uhum. Sabem que os oxímoros são contradições. Uhum. Quer dizer, o oxímoro é como dizer um alvin inteligente. Uhum. Ou seja, é uma contradição. A gente não vem cá para isto, pá. E o que acontece? Portanto, o oxímoro é uma contradição resolvida. É o cigarro, sim, pensativo do essa. Uhum. São essas contradições entre dois termos que se anulam. Não é uma antítese, porque uma antítese é um bocado brutal. Morro ou vivo. Isto não, sou um morto vivo. Portanto, é um bocadinho aquela coisa, uhum, o elogio do zombie. E o oxímoro perfeito é sensato. Aliás, um dos grandes humoristas da história do humor ocidental, o Oscar Wilde, uhum, o Borges escreveu um texto de duas páginas, um ensaio pequenino sobre o Oscar Wilde, em que ele dizia esta coisa brilhante, que é, pá, muita gente não reparou, mas o Oscar Wilde não só tem muita graça com os seus paradoxos, como depois começou, passados 30 segundos, começou a reparar que ele tem razão. Uhum. Quase sempre, por detrás da máscara do humor paradoxal, está um extraordinário bom senso, que aliás é o que caracteriza os melhores humoristas. Por detrás dos paradoxos e das coisas que fazem rir, está um bom senso quase estúpido. E que uma pessoa pergunta: porque é que toda a gente não tem este bom senso? Uhum. Quem é que te faz rir nos dias atuais, da nova geração? Os meus filhos ainda me fazem rir. Okay. Quer dizer, vocês estão a falar do riso como do cómico. Uhum. Em Portugal fazem-me rir. Quer dizer, em Portugal há muita gente que me faz rir. E que tem. Há os suspeitos do costume e depois há os suspeitos do menos costume. Quer dizer, eu desde o Pedro Neves ao Rui Xará. Há os gajos todos do Porto, que eu já não me lembro coisa. Há o Rui Cruz, uhum, há o Sinel de Cordes, há o Ricardo, uhum, a vocês, quer dizer, uhum, ou seja, há muita gente em Portugal a ter momentos de grande rasgo e momentos de grande piada e brilhantes. E usam esse humor. A Susana Romana, olha, sim, cá está, uhum, consegui dizer o nome de uma mulher, uhum, que exá, só que ainda não está aqui na frente no lobo parietal, mas há muita gente em Portugal que tem já, não só um domínio técnico, como uma certa eficiência a fazer a piada, ou seja, a fazer isto. Depois, há fases, as melhores pessoas para mim, as que me fazem rir, são aquelas que conseguem misturar domínio técnico com espontaneidade. Ou seja, que não se nota muito o trabalho boleado. E aí devo dizer que não são assim tantos, porquê? Porque não há assim tanta gente capaz de ser espontânea, vocês sabem porquê? Pela precisa razão, porque vocês neste momento estão de boca aberta sem saber o que dizer. Não, todos. Porque falta cultura por detrás. Uhum. Para fazer humor é preciso ter uma bagagem por trás. Uhum. E depois, fazer aquela coisa que... Há aquele clichê que é: cultura é aquilo que fica depois de esquecermos o que aprendemos. Uhum. É como o artista de circo. O artista de circo, o indivíduo pode fingir que está a improvisar e que está muito calmo no cimo, uhum, do arame, porque durante anos esteve a cair. Ninguém, uhum, quer ver o artista de circo à rasca, exceto se presumir que ele está a fingir que está à rasca. Uhum. Uhum. E aí é o palhaço que está a fingir que cai, mas nós sabemos que não vai cair. Porque se nós percebemos que ele está mesmo a risco de cair, a menos que sejamos sádicos, nós ficamos constrangidos. Por exemplo, uma coisa constrangedora é ir a um som de stand-up, uhum, e ver pessoas que não têm piada. E que às vezes essas pessoas até têm piada, só que não estão a ter piada naquele dia. Falha um momento, falha um encontro e de repente é penoso ver aquelas pessoas arrastarem-se ali minutos longos, uhum, sem conseguir encontrar, uhum, o tom. Alguma vez experimentaste fazer stand-up, Zinc? Hã? Alguma vez experimentaste? Quer dizer, experimentei uma vez. Bom, eu faço stand-up pago, que é o melhor de todos, uhum, que dou aulas. Okay. E em que os alunos riem-se? São obrigados a rir, senão não têm a nota. Ok. E... é como o teatro obrigatório do Carlos Valentino. Mas uma vez havia um programa qualquer sobre humor e eles convidavam pessoas que não faziam stand-up para fazerem. Uhum. E eu fiz. Fui ter aulas com uma moça, uma atriz, durante 2 dias. E foi uma coisa um bocado embaraçosa, porque andei anos a explicar à minha mulher que não era o que ela pensava, querida. Porque as aulas que eu fui ter com ela, fui ter umas 3 sessões, eram geralmente por volta de entre as 5 e as 7 da tarde, no Hotel Tivoli, lá numa suite que eles tinham reservado, juro-te, é verdade, uma suite lá que a RTP2 reservou para as pessoas que queriam ter aquela sessão de dicção com aquela isso moça. Isso era no programa do Boinas? Era capaz de ser, levanta-te e ri. Era capaz de ser na 2, isso era na SIC. Opa, para mim é tudo igual. Okay. Desde que deixaram-me pagar, deixei de fazer propaganda, essas coisas. Espera, tu não fizeste isso no Maxime? Não, acho que foi no Maxime, foi no Maxime. Era o programa do Boinas. Ok, ok. Pois. E o eu acho que isso anda pelo YouTube, mais ou menos. Sim. Mas o engraçado, e foi giro, porque eu aprendi, porque é uma gramática, e achei piada aos 40 e tal anos a ir tentar fazer uma coisa que nunca tinha feito. É como fazer paraquedismo. Não saiu demasiado mal. Eles propuseram-me. Não é uma questão de ficar nervoso, é uma questão de me proporem. Eles propuseram-me eu ler um texto no Teleponto. E eu não achei aquele texto engraçado. Era um texto espanhol, como tudo que é o que cá se consome, e não tinha grande piada. Mas a partir daquele texto, daquela estrutura, eu pude perceber quantas piadas era preciso ter, qual era a ordem, como é que se rematava a piada final, etc. E pronto, não, faltou-me algum timing, e obviamente que ali as luzes. Isto é como andar de bicicleta. Uma pessoa anda um bocadinho, mas se queres fazer competição, tens que ganhar a rodagem. Claro. É preciso ser-se maldoso para ser humorista ou para se fazer bom humor? Não, é o contrário. Quer dizer, eu acho umas bestas chapadas, os tipos que dizem cheio de boas intenções está um inferno cheio. Uhum. Sim, mas está ainda mais de más intenções. Certo. E não gosto de humoristas más pessoas, ou seja, não gosto de tipos que, tal como não gosto de inteligentes más pessoas, não gosto de tipos inteligentes que são do PSD. Não gosto de indivíduos, por exemplo, agora os alt-right. Há uns tipos que eu gosto muito de ouvir as pessoas das quais não gosto, para saber o que elas dizem. E o que elas pensam. Eu passei para saber o que elas dizem e o que elas pensam. Que as duas coisas complementam-se. E eu até tenho aqui no meu telemóvel um livro de um jovem alt-right americano, Ben Shapiro. Porque ele tem um livro muito pequeno que é como ganhar uma discussão com um tipo de esquerda, com um fanático de esquerda. Uhum. Eu gosto de saber, gosto de ouvir isso, e o que eu reparo é que o rapaz é inteligente, só que é inteligente para manipular. Uhum. E é como agora o Ricardo Araújo Pereira, que eu gosto, que todos nós gostamos, e que tem mesmo muito, muito talento, embora nem sempre sejas capaz de espontaneidade. Eu acho que ele tomou o partido errado nesta questão dos livrinhos azul e rosa. Porque tomou o partido mais fácil. Foi um momento em que ele se juntou aos outros rapazes e ficaram os rapazes todos a galhofar da estupidez. E o que ele fez foi muito bom, como o exercício do humor foi muito bom, que foi mostrar pouco a pouco e desmontar o livro e mostrar como as queixas e sobretudo o parecer lá da instituição, o parecer institucional, que era um parecer, não era uma proposta de censura, era um parecer sobre aquele livro para crianças, aqueles livros para crianças, que era completamente idiota, porque havia aqui este problema, mas qual a importância da diferença de cores, aqui qual a importância deste desenho, qual a importância do desenho, a seguir qual a importância deste aspecto do texto, e ele foi separando as componentes para provar que elas eram inofensivas. Lembro-me muito daqueles tipos que pegam numa bomba e vão dizer, não, isto não é uma bomba que vai explodir daqui a 5 minutos. Se nós separarmos as componentes, olha, isto aqui é apenas farinha, isto aqui é apenas um rastilho, isto aqui é apenas um cronómetro, como vê, este objeto é completamente inofensivo. Então como é que eu geralmente faria? Depois esses tipos explodem-se. Não, não é a questão de como é que eu faria, é que, já respondi a essa pergunta, é que aqui, de facto, todas essas componentes juntas fazem algum perigo. E sobretudo quando ele disse a certa altura, eu vi o vídeo em que ele diz a certa altura, pois, porque, mas qual é o problema de uma ilustração? Sinceramente, aquele rapaz foi meu aluno. Ou está, ou se esqueceu e eu agora chumbo a posteriori. Ou então, sinceramente, num texto, seja em que texto for, num texto para crianças, a imagem é conteúdo. Uhum. E não há livro mais ideológico do que um livro para crianças. Os livros para crianças, por exemplo, dizem coisas como o elefante que se perdeu na floresta e queria ser zebra. É um livro sobre a igualdade. O pintainho, o passarinho não sei quantos, o patinho feio. É um livro sobre a diferença. Uhum. O Dumbo é um livro sobre como fazer das fraquezas força. Uhum. A porcaria do elefante, que tinha umas orelhas ridiculamente grandes, que fazia os outros elefantes rir-se dele, até que de repente aquela desvantagem se tornou a maior das vantagens, porque se tornou o único elefante no mundo que voa. Uhum. Ora, isto para mim é a definição mesma de humor. Quando um humorista, com presença na televisão, paga, usa os seus instrumentos de trabalho para estar do lado da sacanice e do atraso mental, e já agora de quem tem o poder, porque a Porta Editora, em princípio, será, é muito fácil para mim solidarizar-me com a Porta Editora, porque é do meio literário e porque provavelmente vai-me contratar no futuro. Portanto, é de lá que pingou o dinheiro. Mas um humorista é para mim mais interessante quando consegue ser espontâneo, quando consegue às vezes dizer coisas que desagradam aos outros, uhum, quando consegue usar o humor para mostrar precisamente aquele pormenor mínimo, aquele pormenor que é preciso desmontar naquele discurso do poder. Quando o humorista usa os seus instrumentos para estar do lado do patrão, está-se a perder um bocado moralmente, está a ficar um bocado ícaro, ou está a atrair a sua arte. Zinco, o que é que o Vilhena tinha de especial para lhe teres dedicado um livro? Olha, o Vilhena tem de especial uma coisa que é muito, para mim é a diferença, é uma coisa que é fundamental no humor, que é o timing. Por exemplo, tu dizes, contas uma piada e ela pode ter graça ou pode não ter graça consoante o timing. Uhum. Ok? É como o marido que vai oferecer flores à mulher, se for oferecer no dia do aniversário, é diferente de oferecer 24 horas depois. Uhum. É como o indivíduo que tem muita coragem, muita graça e é muito provocatório e capaz de ir até para a discussão dura e vernácula no dia 26 de Abril, ou o gajo que conseguiu fazer isso no dia 24 de Abril. Uhum. O Vilhena é o humorista português que foi preso 3 vezes e que teve a coragem de, sozinho, montar uma casa editora, montar um espetáculo e gozar com alguém que o podia lixar. Foi em 1961, salvo erro, ou 61 ou 62, que o Vilhena escreveu o primeiro livro da história da polícia humana, uhum, sobre o Egito, em que a certa altura ele diz: e havia os queixinhas do reino, que é chamados pideteucos. Ora, eu posso dizer agora o nome, por exemplo, de um tipo que tem uma piada imensa, que é o Augusto Cida, que tem um traço muito mais ágil que o Vilhena, muito mais ágil e moderno que o Vilhena, e que tem, de facto, imensa graça, e que construiu um boneco genial sobre o Balsemão, que é o boneco sem cara. Uhum. O Balsemão passou a odiá-lo, mas foi um ato de coragem, mas fez isso. Só que o Augusto Cida, o livro que ele fez antes do 25 de Abril, era um livro totalmente indefensivo. Salvo erro, um livro cómico sobre os soldados, as pequenas avarias dos soldados em África. Pois. Portanto, estou a pensar, por exemplo, num Vasco Graça Moura, que já morreu. Uhum. Lá vou eu perder a oportunidade de ganhar o prémio com o nome dele. Mas o Vasco Graça Moura foi um homem que só descobriu a sua truculência aos 37 anos. Depois de vencer ele. Portanto, quer dizer, eu posso dizer que não tenho passado antifascista, porque tinha 13 anos quando se deu a Revolução. Uhum. Agora, pessoas que tinham 30 anos, peço desculpa, mas há uma série de gente que só descobriu a sua famosa coragem e a sua famosa paixão política, uhum, depois de a coisa se ter tornado fácil. O Vilhena, não. O Vilhena, muitas das coisas dele era prolixo, era isto, fazia coisas, picava aqui, picava ali, espírito do tempo, não sei quantos, uhum, mas no meio daquilo há umas pérolas. Tem uma definição de censura que é genial, que é: censura é a arte, estou a traduzir, enfim, de memória, censura é a arte, é a técnica de separar o trigo do joio a fim de publicar o joio. Isto para mim é o Expresso hoje em dia. Zinca, há algo aí importante, que é o facto de haver um humor antes e depois do 25 de Abril. Há pouco, sim, há umas semanas atrás, entrevistávamos humoristas angolanos, o Estonesa. É verdade. E o Estonesa, quando nós lhes questionávamos o porquê deles não falarem, não terem piadas sobre o governo, eles diziam... Governo, religião, até vernáculo... Sim, e eles diziam, porque íamos dividir muito. Não vamos fazer piadas de governo porque ia ser muito fraturante. Então, então, e sobre Deus? E eles respondiam, porque isso, há muitas vezes com outras religiões não íamos fazer uma coisa dessa. Isso é, Angola ainda está tudo por fazer, quase, não é? Isto é, mas há casos pontuais em que furam isso. Caso Helena, que tu acabas aqui de referir. Mas agora, uma pergunta que tenho obrigatoriamente que te fazer, que é, tu ficas associado, sobretudo, a um programa, que é Noite da Má Língua, já deves estar farto de ouvir isto, não é? Mas sim, antes tinhas uma vida, como é óbvio, mas publicamente as pessoas começam a reconhecer-te a partir desse momento. E a Noite da Má Língua era um programa de humor, Zinco? Pois, bom, quando tu dizes, isto é como a história do Zumato. Eu gosto muito, tenho muito orgulho em ter estado na Noite da Má Língua, mas eu tinha uma vida já antes, por exemplo, as pessoas da FCSH tinham feito a Pornex. Foi uma coisa forte em 84, bastante mais interessante do que agora os tipos pá, que vão ao Festival de Erotismo no século XXI, que é uma banalidade do caraças. Não vou dizer nomes, mas é um de vocês e é o gajo que não está a beber cerveja. Portanto, em 84, 10 anos depois do 25 de Abril, fazendo uma universidade uma exposição, um debate dedicado à pornografia, até há uma piada. Sim. Tinha publicado já um livro, né, etc. Tinha feito as ministrações dos Felizes da Fé, sobre as quais a Leonor Ariel fez um documentário que está no YouTube, Geração Feliz. Tinha sido preso aqui na Baixa por fazer uma ministração a favor dos países em vias de extinção. Com um slogan, um dos slogans era lindíssimo: Alemanha há só uma, as duas e mais nenhuma. Alemanha há só uma, as duas e mais nenhuma. Que eu acho que ainda hoje está muito atual. Portanto, eu tinha uma vida, e para o meu público, em Israel, na Roménia, em França, na Alemanha, a má língua tem uma importância zero, porque eles nunca me viram lá. Portanto, isto é, não há um antes e um depois, porque isso é conferir à televisão, que tem um poder de difusão maior, mais importância do que as outras coisas. Ou seja, para mim, posso dizer, há um antes ou depois de ser casado, há um antes ou depois de ser pai. Não há um antes e depois de teres participado da Noite da Má Língua? Pois, há como em tudo, mas não é um antes e um depois. Mas não há uma mudança drástica? O que é que vocês chamam de mudança drástica? As pessoas reconhecem-no na rua, se calhar antes... Os livros vendem mais? Os livros vendem mais? Sim, mas, quer dizer, sim, mas não é drástico. A mudança drástica, eu acho que vocês estão a dar demasiada importância, talvez por terem ido muito jovens para os meios de comunicação, estou a dar muita importância àquele meio. O meio é importantíssimo. E para mim, participar na Noite da Má Língua foi importante, para não desviarmos do assunto, porque estive com pessoas de quem eu gosto e que ainda hoje sou amigo. Ficámos todos amigos, portanto a pergunta é essa, uns vemos mais do que outros. O Manuel Serrão vejo com bastante frequência, o Miguel, a Rita ou a Júlia vejo menos, porque temos vidas todas um bocado mais complicadas, mas foi muito bom e foi uma coisa que marcou. Foram 2 anos de televisão semanal contínua, num programa que era para ser um programa só da meia-noite, residual, e que pouco a pouco foi puxado para um horário quase nobre, e que chegou a ter 2 milhões de espectadores, e que foi feito no tempo ainda antes da TV por cabo. Portanto, hoje em dia a televisão é fraccionada. É fraccionada, até porque já não é tão importante como nós dizemos, porque hoje em dia é como os jornais. Hoje em dia, todos os dias, há muitos meios de diversão. Isto é, aquele programa jamais poderia ter o mesmo impacto que teve... Sim, hoje em dia seria impossível ter aquele impacto. Sim. Porque quer dizer, mais impacto que aquilo, por exemplo, teve a Vaca Cornélia, teve o Herman... numa altura em que muita gente não sabe isso, mas um programa do Herman ao domingo à noite, e ninguém podia falar com ninguém, ninguém tinha tempo, ninguém participava em conversa nenhuma se não tivesse visto o programa, porque era o tema de conversa no dia seguinte, era o programa do Herman no dia anterior. Portanto, há um lado totalitário da televisão daquele tempo, do qual nós, embora tenhamos entrado com a criação dos vários canais, foi com a criação da SICA, mas ainda participámos. Quando a SICA entrou, entrou a SICA TV, ou seja, passou de um canal e meio para três canais e meio. Sendo que a RTP2 sempre teve menos público, e ainda bem. Porque não é, nunca foi essa a sua função. Hoje em dia, a maior parte dos jovens, suponho que já nem vêem televisão, vêem séries, os Netflix, sim, ou vêem YouTube, é? Ou vêem YouTube, vêem essas coisas. Nunca te sentiste refém da televisão? Não, isso é uma pergunta interessante, porque é uma pergunta reveladora de si como pergunta, que é, por que motivo havia eu de me sentir refém? Refém no sentido em que, ao tornar-te mais mediático, o teu trabalho também estaria mais exposto, poderias vender mais livros, podias ser mais reconhecido. Sim, isso acontece, e aconteceu e acontece, ou seja, eu tenho perfeita noção de que faço parte do mobília, e isso é bom, e a televisão teve um empurrão para isso, mas faço parte da mobília porque... A par da televisão, estive presente muito tempo. Por exemplo, um efeito secundário da televisão, na altura eu tinha 30 e tal anos, portanto já não era um miúdo, não era o Justin Bieber deslumbrado, era um tipo com uma vida já, já era pai, por exemplo, e portanto não me deslumbrei. Portanto, há uma diferença, aquilo não me machucou. Se calhar, se eu tivesse 18 anos, tinha mudado a minha vida. Portanto, há tipos que nasceram naquele meio e que são aquele, são, aquilo é a única vida que conhecem. No meu caso, aquilo não era a vida que eu, não era a única vida que eu conhecia. Eu já tinha vivido muita coisa, já tinha vivido fora de Portugal. Portanto, isso são mudanças radicais. Seres pai é a única mudança radical que há no mundo. Há um antes e um depois. Não há uma superioridade moral, mas há uma mudança ontológica. A menos que sejas uma besta. Mas, para a maior parte das pessoas, é a grande mudança. Há um tempo. Regra simples. Até seres pai, és filho. No dia em que és pai, não deixaste de ser filho, mas a prioridade passou a ser pai. Passaste a ter... Ou seja, a tua responsabilidade passa a ser para o gajo mais pequeno e não para com os teus pais. É uma mudança simples, evidente. Tal como, por exemplo, no casamento judaico, partir o copo de vidro. Que é, simplesmente, é... Tu partes o copo significa, a partir de agora, a minha solidariedade principal... O meu dever primeiro é para com a minha família, a minha nova família, e não para com o meu passado. O que significa que se eu tiver um conflito entre, se houver um conflito entre a minha mãe e o meu marido, eu estou do lado dele e não do Estado, do lado desta casa. Ok? O mesmo com o meu pai e a minha mulher. Portanto, é muito claro, claro de que lado é que está a aliança. É evidente que se as pessoas percebessem isto, acabava-se metade das tragédias do teatro e da vida. Mas o que acontece aqui é que a mudança, seres mudado pelo acesso como pessoa, pelo acesso a um médium, é evidente que se muda. Ou seja, a resposta número um é sim, modifica, como todos os atos humanos se modificam. Mas não é uma mudança tão radical. É uma espécie de self-importance. É um atributo de importância ridículo dos mass media de acharem que são grandes modificadores da vida das pessoas. Então tenho uma pergunta em sentido contrário, que é, será que as gerações futuras vão dar o destaque merecido à literatura que faz? Tendo em conta que se calhar se lê muito menos, não é? Do que há 10 ou 20 anos ou 30. Estamos a falar da literatura que se faz hoje ou à literatura que eu faço? À sua, se calhar também é, a pergunta também é extensível a toda a literatura, mas estou a perguntar assim. Nós não estamos a tratar por tu. Acho que não sei. Passamos a tratar por tu. Mas depois. Então é ótimo. Não sei o que é que o Alvin está a fazer. O Alvin foi só ali. Eu acho, por exemplo, eu ontem pensei num sketch que espero eventualmente vir a fazer, que é é uma pessoa amiga dizer: ai, Rui, mas daqui a um, não te preocupes, o teu livro este ano não vendeu nenhum exemplar, não teve crítica nenhuma, e tu não estejas triste porque a tua obra vai ficar. A obra ficar é uma espécie, tem uma coisa ridícula, que é a ideia dos escritores, a ideia de que para os artistas, escritores e pintores, que são os que fazem a obra que fica, os dançarinos não tanto, uhum. A ideia de que é um prémio de consolo, depois de mortos, sermos muito admirados e termos muitas estátuas e nomes de ruas, etc., uhum. A ideia de que o post-mortem é o nosso sonho, é uma espécie de, faz de nós gajos ainda mais estúpidos do que o cristão mais básico, que suponho que já não existe, que é o gajo que acredita no paraíso. Em princípio, um bom cristão devia ficar feliz, porque ao morrer, se portou bem, vai para o paraíso. O que eu suspeito é que, ponto 1, ou os cristãos não acreditam tanto assim na Bíblia, uhum. Ponto 2, ou os cristãos acreditam, mas sabem que foram muito pulhas em vida, e por isso não é para o paraíso que vão. Mas a ideia de um rico é mais difícil, um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar por um buraco de agulha, uhum. Epá, isso é uma coisa inventada por ricos para consolar os pobres. A ideia é, olha, não te preocupes, o futuro vai ser muito bom, depois de morto, uhum. Depois de morto vais comer aqui um assadinho, vais passar o dia a comer coisas boas, epá, toda uhum. a fome que passaste vai ser consolada. E eu acho que isto foi uma invenção de maus editores. Para dizer aos autores, não te preocupes, eu agora estou-te a roubar nos direitos, promovi mal o teu livro, isto não está a correr nada bem, mas não te preocupes, filho, porque depois de morrer vais para o paraíso dos escritores, que é esse post-mortem. E eu então pensei num sketch que é, simplesmente, o Fernando Pessoa, o Kafka, o Camões, só para dizer assim três nomes, a chegarem-se à frente durante um programa sobre livros e a começarem a cantar Despacito, Despacito, vamos ficar famosos. Eu fiquei lido 500 anos depois de escrever Despacito, Despacito. Como é que é a música de Despacito? Eu não sei, é uma coisa assim. Despacito, tive que ter ouvido para aí meia vez. Mas é Vicente, Despacito. E eu imagino isso, que é o... Eu tenho sonhos úmidos, aliás, porque é aquela coisa, eu tive um editor a dizer, oh Rui, não te preocupes que 200 anos depois de morrer, vais não só continuar a ser lido, ser o único escritor lido do futuro, como além disso vais estar a dormir com a Madonna e com a Angelina Jolie. Epá, eu estava a gostar até ao momento em que ele diz que vai estar com a Madonna, com a Angelina Jolie, porque eles vão ter a minha idade daqui a 200 anos. Exato. Mas de qualquer maneira, esse sonho é, isto é, há escritores que já morreram e que hoje são lendas, não é? Portanto, isso, um escritor vivo não poderá ser um desses escritores daqui a 100 anos? Claro que pode ser. E pode, claro, ser o Rui Zinck. Pode ser eu. Quer dizer, então, a questão é sempre, não é? Pois, a questão depende de vários fatores. Por exemplo, depende do fator de... falando a sério, há na ambição literária a ambição de que o texto dure um bocadinho. Uhum. Dura um bocadinho, isto é, dura 5 minutos, dura 10 minutos, dura 20, dura uma hora. É como, por exemplo, uma anedota. Eu acho que o sonho de alguém que escreve, que inventa uma coisa engraçada, uma anedota, é que um dia alguém chega, passados uns anos, ao pé dela e conta essa anedota. Uhum. E isso é bom. Eu já realizei esse sonho, por exemplo, de ter um indivíduo a contar uma coisa que eu inventei 15 anos depois. Olha, uma coisa da má língua. Foi uma brincadeira que eu fiz na má língua, por relativo mau gosto, mas não tinha implicação sexual. Uhum. Era simplesmente uma implicação, era um jogo linguístico. Era o quê? Epá, era perguntar se o filho do Dom Duarte, sabes que os queques antigamente, não sei se agora ainda fazem, mas tocavam os R's pelos G's. Ah. E portanto a pergunta é, se chegar aqui o filho do Dom Duarte um dia, vai ser gay? É uma piada, certo. Não é uma piada de cariz sexual, quer dizer, sob a manta de uma piada sabuja e de mau gosto, de cariz, que tem a ver com uma coisa que é provavelmente pessoal e que não tem... E que não tem nada a ver com nada, mas o que havia ali um jogo, era um jogo, obviamente, com a ambição do Dom Duarte ser rei. Uhum. E isto foi dito na má língua, ao cair do pano, precisamente na altura em que o homem procriou. É um facto. E quem disse isso fui eu. Como é que se pode provar que fui eu? Vai-se aos arquivos, uhum. E vê-se, e não podia ter sido dito antes, porque não havia acontecimento antes, foi dito ali. Portanto, uhum. Há um documento. Nesta terra de plágios e de roubos e de apropriações, há um documento. O que é que acontece? Passados 15 anos, aquele senhor, não brilhante, mas diligente, que parece que é bom advogado, que foi ministro da Cultura... O António Pinto Ribeiro. O Pinto Ribeiro. Conheci o Pinto Ribeiro na FNAC, o Nuno Asdor Silva apresentou-me, e a primeira coisa que ele faz é, para mostrar que tem piada, é contar-me aquela piada. E eu... Bem. Pá, fica naquela que é, digo ou não digo, que a coisa é minha. Porque ao dizer que, no momento em que tu dizes que é tua, tu ficas... Ficas a dizer, este gajo tem a mania das grandezas. Pois, na volta foi ele também que fez aquilo. Mas, E não disseste? É? Epá, eu acho que disse e foi um erro. E fiquei arrependidíssimo. Porque, obviamente, ele olhou para mim como... Mas este gajo é maluco, está a ver? Que é o... Ou seja, é isto. É como, por exemplo, eu faço coisas insensatas. Nisso, como o Salvador Sobral. E, o que é para mim um sonho, porque é para mim maravilhoso ser como um gajo que podia ser meu filho. Mas que eu falo muitas vezes antes de pensar. Ou seja, antes de pensar nas consequências. Eu não falo antes de pensar, mas falo antes de medir as consequências do que estou a dizer. Só que, no caso dele, do Salvador, ele ainda tem tempo para aprender. No meu caso, perder esta minha capacidade de ser inconveniente seria como deitar fora um menino com a água do banho. É como entrar para a maçonaria, ou para o PUSDEI, ou para o Bloco de Esquerda, ou para o PC, ou para o PS, ou seja, para essas agências de emprego todas. Eu sei que a minha vida seria facilitada se entrasse para a maçonaria ou para o PUSDEI. Seria facilitado. Sei que são máfias. Muitas vezes com boas intenções. A maçonaria foi criada com boas intenções, que através do meu avô conheci vários maçons, gente interessante, mas entretanto tornaram-se uma coisa muito, muito desagradável. Eu sei que ao dizer isto, seja neste podcast, seja no outro lado, pá, que a minha mulher vai dizer, lá estás tu, Rui, depois queixas-te. Depois queixas-te disto, depois queixas-te, lá estás tu, está-te a acontecer o mesmo. Epá, ameaçaste uma vez, disseste uma vez que estava no estalo, o Carlos Vaz Mar. Com humor não se brinca. Não se brinca. Eu agora perdi o Elan. Quer dizer, o que eu posso dizer é isto. Foi uma história que se passou e que há, com todos os conflitos, tem dois pontos de vista. No meu caso é muito simples, que é como vocês agora ficarem ofendidos por uma coisa que eu disse. Eu estou aqui a dar-vos uma entrevista. Sou eu a estrela, não por ser mais importante do que vocês, mas porque neste contexto sou mais importante. Se o entrevistado fosses tu, tu eras o mais importante. Se eu vou ao teu casamento, é o teu casamento. E eu sou um dos convidados. Se tu vens ao meu casamento, é o meu casamento. E muita gente não percebe isso. Eu percebo, sou professor há 30 e tal anos. Fui bem educado. O Carlos Vaz Marques foi na Madeira, no Festival de Madeira, ele foi moderador de uma mesa, e ele não percebeu que o moderador não é a pessoa mais importante. Cada vez mais há moderadores que não percebem isso, sabem porquê? Porque é uma casta. Pois. Tornaram-se uma casta, tornaram-se os controleiros. Eles já não são controladores, são comissários culturais. São os controleiros da coisa. Até dizem, eu vou escolher os meus escritores, eu vou escolher os meus artistas. E no meu caso, eu não entendo nisso. Se eu às vezes sou moderador, há uns meses estive a moderar um belíssimo debate sobre ficção científica com vários autores portugueses, o Luís Filipe de Silva, quer dizer, com o Álvaro Holstein, enfim, com várias pessoas, quer dizer, muito boas da ficção científica portuguesa, e eu era o moderador, portanto o show era deles. O Carlos Vaz Marques não percebeu isso. Porque, enfim, está neste momento tem poder, é um pequeno príncipe da pós-cultura portuguesa. E o tipo foi mal criado comigo. E foi mal criado comigo, mexendo, eu estava de pé. Não sei se estava chateado comigo, mas quer dizer, eu estava a fazer o que faço sempre. Eu acho que correu bem, as pessoas gostaram. Toda a gente gostou, menos ele. A Manuela Ribeiro disse, toda a gente estava contente, uma sala com 400 pessoas divertida. fiquei amicíssimo da Raquel Varela, depois fizemos um trabalho juntos e tudo mais, toda a gente gostou, o único que estava de trombas é o Carlos Vaz Marques. Eu fui à mesa onde ele estava, sozinho, num canto, a jantar com o Pedro Mexia, os dois príncipes da pós-cultura portuguesa, as duas jovens potestadas, e eu fui lá e disse, pá, eu não quero, pá, eu não sei o que é que correu mal, mas, quer dizer, foi o que foi. E o gajo começa a mexer a mão para cima e para baixo, à frente do meu nariz, a dizer, opá, tu para mim és on e off. Para mim és on e off, eu não percebia, até que ele me explicou. Que eu sou um profissional e, portanto, quando tenho que estar à frente das pessoas, aturo-te, uhum. Mas depois para mim vale zero, desapareceste não sei quantos. Eu aceitei. Ia ter com o meu filho, que estava lá, o mais novo, ia ter com as outras pessoas, e a certa altura percebi que eu ia querer beber naquela noite. E à medida que bebesse eu ia ficar irritado, conheço-me. Uhum. E a certa altura ia lá, epá, ia perder este bebês, ia fazer uma. Não queria fazer isso ao meu filho. E então voltei à mesa e disse: ó Carlos, voltas a ser mal criado para comigo e levas um estalo. E o Carlos, com aquele ar que tem sempre um bocadinho cobarde, que tem os pintas, aqueles gajos que põem o casaco por cima das costas, assim, no barbeiro, o gajo disse: ah, deve ser muito mal. E eu respondi apenas que não sou mau, nem sou apenas mais forte que tu. Quer dizer, por enquanto, um bocadinho mais, já andei ao estalo. Cá está, é um bocadinho como a Vilhena. Eu já dei provas de alguma coragem física, intelectual. Já dei provas de alguma coisa. Algumas. Qual é o currículo das outras pessoas? E aquilo acabou ali. Eu fui sentar-me. E uma semana depois descubro que o Pedro Mexia andou a bufar por toda a cidade. Portanto, aquela coisa, aquela cuscovelhice que é atribuída ancestralmente às mulheres, não, é aos conselheiros do Marcelo. Bom, se algumas pessoas não sabiam deste episódio, agora sim, ficaram a saber. Agora ficaram a saber. Está, Ruizinho, que nosso convidado. Este episódio foi há uns 3, 4 anos. Pronto. Mas cá está. Nunca mais te cruzaste com o Carlos Vaz Marques depois disso? Não tenho nada. Acho que até ainda somos amigos do Facebook. Ou seja, quem divulgou a história foi ele. Anos depois, eu acho que passa a ter o direito de divulgar a história, até porque é isto que, entretanto, já me aconteceu em várias pessoas. Entretanto, às vezes tu esfrias, tu sentes que o teu valor cultural esfria. Uhum. Por exemplo, eu simplesmente não tolero, numa relação profissional, não tolero que outra pessoa ache que tem o direito de me atropelar. Por exemplo, eu tenho o direito a ser amador. Sabes porquê? Porque não sou amador. Porque sou amador. Agora, o indivíduo que está a trabalhar não tem o direito. Por exemplo, quando alguém liga para a minha casa, a dizer, olha, somos da EDP, queremos fazer um inquérito de coisas, podemos falar não sei quantos. Pá, e essa dor, as pessoas não gostam da minha resposta. Ai, e começam a dar a entender que o senhor está-me a fazer perder tempo. Não! Quem está a perder tempo sou eu. Você está no seu horário de trabalho, a ganhar dinheiro. Eu é que estou no meu tempo extra, sem ganhar dinheiro, a perder tempo consigo. Uhum, uhum. E neste caso, irrita-me muito que esses badamecos, sem obra, o Luís Caetano é outro que tal, esses badamecos sem obra que cada vez mais pulam nos sítios e que vêm muitas vezes pedir favores, ou vêm não sei quantos, que são badamecos, e que eles de repente acham que são os reis da criação. Não são. Há uma coisa simples que é obra, que é currículo, que é trabalho. E era o que faltava. Eu nunca lambi o rabo a superiores hierárquicos, a ninguém. Quer dizer, nunca o meu pai ou a minha mãe me vieram chatear por causa do que eu dizia ou do que fazia. Mesmo quando dizia ou fazia coisas um bocadinho inadequadas, era o que faltava, virem tipos que tinham idade para eles limpar as fraldas, agora começarem a mandar vir no que eu tenho a dizer. Uhum. Era o que faltava. Agora, eles têm o direito de fazer o que quiserem, é com eles. Têm o direito de me censurar, têm o direito de me chatear, têm o direito de calar. Agora, eu sei que as consequências podem acontecer. Mas não vou mudar o meu jogo. É muito tarde para mudar o meu jogo. Uhum. Zinc, estamos quase a acabar esta entrevista. Últimas perguntas, muito rapidamente. Quem é que te faz rir? Não no sentido profissional do termo, mas das pessoas que te rodeiam, qual é a pessoa mais cómica, quer dizer, que rapidamente te faz rir? eu há bocado dei uma resposta muito séria, que aliás já dei há uns 20 anos, e que olha, o Herman, que é um príncipe deste mundo, o Herman ficou a respeitar-me mais no dia em que eu dei essa resposta. Cá está, como é um indivíduo inteligente, percebeu a pureza dessa resposta. Quando me perguntaram, num jornal qualquer, o que é que o faz rir, eu disse, os meus filhos. É a resposta que qualquer pessoa minimamente boa, imoral e decente, dá. Agora, se tu estás a dizer em tempos engraçados, o mais novo, o meu filho mais novo, eu nunca falo dos meus filhos, nunca os nomeio, nunca os mostro, porque os protejo, ok? Eu, por exemplo, perdi o respeito pela Madonna agora porque é espantosa uma gaja que diz a meio mundo, sendo uma mulher pública, mais pública do que eu, sendo é uma figura pública galáctica, e de repente é mesmo insensata. Ela não deve gostar das crianças porque ela diz: olha, é aqui que eles vão estudar todos os dias, olha, é aqui que eles vão jogar futebol todos os dias. Quer dizer, ela está a pôr em perigo, inclusive, a vida dos colegas daqueles miúdos. Sim. Ora, eu sempre protegi os meus filhos, portanto, nunca gabei, até porque acho que as coisas boas da vida não são para falar. Mas agora que os meus filhos já não estão em Portugal, portanto, já não podem ser atingidos aqui propriamente, eu devo dizer que são a alegria da minha vida. E o mais novo é um indivíduo com muita, muita graça. Mas não quero que ele viva cá. Não quero que ele apanhe com as sobras dos tipos que me detestam. Ok. será que essa coisa do humor é hereditária? É capaz de ser, em parte. Repara, o humor, a tua pergunta é muito séria e precisava de muito tempo para ser respondida, como muitas dessas perguntas. Sim, é hereditário, porque o humor é cultural, o humor é muitas coisas. Portanto, não é. Ou seja, eu posso dizer que é hereditário, como posso dizer que não é. Não se herda geneticamente, mas a verdade é que uma relação é normal que de pais para filhos passe alguma relação com o mundo. Pois. Por exemplo, se tens uma família de tipos muito pequeninos, a relação do mundo deles é: opa, olha, como o meu pai, toda a gente é mais alta que eu, ou toda a gente é mais baixa que eu, ou toda a gente é isto. Portanto, quando se fala do humor cultural, quando se fala do humor judaico, quando se fala do humor inglês, quando se fala do humor isto, até os alemães têm humor. Quer dizer, portanto, o humor, sim, pode ser hereditário, sim, é cultural, sim, nasce muitas vezes de uma má relação com o mundo, ou é a transformação disso. O humor é muito parecido com a literatura, porque é a transformação de uma desvantagem numa vantagem. É verdade isso, quase sempre o humor surge como uma necessidade de responder uma... É, por exemplo, neste caso é assim, porque eu insultei-vos várias vezes, acho que passei a entrevista a insultar-vos, mas... É currículos, para nós é currículos. Mas a coisa é, não só é currículo, como é isso, como a nonchalance com que vocês... alinharam implica duas coisas. Primeiro, o não se ofendem facilmente. Segundo, o perceberem que não era ofensa era elogio. Sim, é verdade. E acabamos com este bonito elogio de Rizinho. Sim, sim. Convidado de hoje do Com Humor Não Se Brinca. Hoje, entrevistado por dois filhos da puta. Exato. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Bom, o Vasco da Samora. Há bocado falei dele, portanto agora gostava de falar dele de outra forma. Quer dizer, foi um polemista importantíssimo, brilhante muitas vezes, foi um excelente tradutor, um poeta muito, muito notável, um péssimo romancista, é a minha opinião. Há muitos anos ele era eurodeputado e... ele sempre foi o paradigma do escritor palaciano, e os dois fomos, por coincidência, parar ao mesmo festival literário internacional em Praga. Foi aí que eu consegui uma tradução depois para hebraico, onde tenho dois livros publicados em Israel, e correu muito bem aquilo tudo, e ele também, suponho. E o que acontece é que os dois, cá está a coincidência, como bons portugueses, os dois tínhamos o passaporte catucado. E o Vasco Graça Moura teve a sua primeira intervenção, era no primeiro dia que ele falhou, e depois no dia seguinte ele explicou, foi com o seu blazer, a sua gravata, ele disse: bom, meus senhores, eu peço desculpa, eu sou o poeta Vasco Graça Moura, mas eu sou também eurodeputado, e eu esqueci-me que eu tinha o passaporte caducado e esqueci-me que vocês ainda não estão no Tratado de Schengen. O Tratado de Schengen ainda não vos aborda, e por isso o vir só com a bilhete de identidade não chegava. Eu ainda tentei explicar que era eurodeputado, não sei se já disse, mas eles não deu. E pronto, eu não pude chegar no primeiro dia, peço desculpas, estou muito contente de estar aqui hoje, mas no dia seguinte, hoje de manhã, às 8 da manhã, fui ao consulado e ordenei que me fizessem um passaporte, mandei que me fizessem um passaporte e pronto, está resolvida a questão. A minha intervenção foi só no dia seguinte e eu disse: bom, eu, tal como o poeta Vasco Graça Moura, eu também, o meu passaporte também está caducado desde março, nós estamos em maio, mas a diferença é que se vê a diferença entre um escritor e um poeta. Os poetas esperam que o consulado abra para mandarem fazer o passaporte. Os escritores escrevem. E então foi o que eu fiz. Transformei o 3 de março, com a minha canetinha, transformei num 8 de setembro. E aqui estou. Rui Zinco, uma lenda connosco neste muito lindo podcast. Para manter o nível, na próxima semana teremos connosco... Uma surpresa, hein? Uma surpresa surpreendente. É verdade, não sejam cuscos. Vamos cá ver. E sabem porque é que nós não dizemos logo quem é que é? Querem mesmo saber? Porque não gravamos ainda e nunca se sabe se não levamos a boca, que pode acontecer. Portanto, é melhor não dizermos nada. Adiante. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor... não se brinca com humor, não se brinca com humor, humor em Portugal, humor, humor, não se brinca com humor, não se brinca, não se brinca, não se brinca com humor, não se brinca, não se brinca, com humor, não se brinca. Não se brinca, não se brinca, não se brinca, não se brinca, não se brinca, não se brinca.